1-2-5, décima 4-5. Vai comandar 1-2-6, décima 8-5. pela identificação do projeto, chegada do ponto para o voo 0, considera, deixa eu tomar como 0, 1. General, mais 979, está autorizado a nosso cumprimento elétrico, 0, deixa eu parar 2, não tem, autorizado a 0, 1, reforço, obrigado. Decimal 8, voo na 3, 4, 8. 360, voo 1973. Azul 4265, autorizado a final de cimento elétrico 5.0 do separado 2.0, azul 5.0 sem Roma, na porta estabilizada. Está agora a 3 milhas para uma cadeia externa, com 4.0 para conseguir para a final. Boa noite, você continua sendo repórter do 8-8-3-5, 8-8-3-5. Alerta Fogo sem identificação. O constante vai direto para a posição pelo e descer pelo inscrição com 4 mil pais. Continuando o Alerta Fogo, seguirá como número 1 na aproximação. Se tiver condições, mantenha a raiz de 18 no inscrição da zona 092. No 970, a sua identificação e o pegado para mais de ouro, deixa para o número de 2050, reduz a velocidade indicada para 2509 e seguirá para o número 2. começando a identificação de chegada a ponto, deixa para 4.100, CNH 1002. 0 e liga para 2509. Fortaleza, autorizado a colar 0070 graus, polo, polo lá. Para o meu computador, Delta 1073, zona restante. Azul 49820, decolando ao 04, tendo agora o controle de Salvador, 120 desse 8. 1208, grato 498. Azul 4980, contato radar, catarinho de voo 330, e estou na pista. 2 da aproximação. 0 graus 149. Gol no 8-8, solo para o 1-0, lembra à direita, Fox Trot, chama o falador, 1-2-1, um, decola. Zero, vento 0, 70 graus, 4 metros.